um decimal 9. Considerando só o 219, cara. Olá, Salvador, boa noite, eu recebo 5972, Vigilante, por favor. Vigilância 2, boa noite, Kilo Passe 3, até sinalização do Pátio. Kilo Passe 3, abasante no Rio do Pátio, 5972. Boa noite, Oxenair 6313, ponto de espera no 01, visual com a aeronave na final. Oxenair 6313, mantém o ponto de espera. 6313, mantém. Voo no 170, autorizado pouso, 140 graus, 1-1. Eu e pouso, voo 1170, para você. Xané 6313, autorizado alinhar e manter. Eu mantenho o Xané 6313. No 170 no solo 52, libere a direita, solo 121 no decimal 9. 219. Oito, oito, oito, reduza para 1809. 1809, do triplo 8. Fala, Gono, 170. 170, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, confirma? Confirmo, tá correto, portão 07. Obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Oxenair 6234, a 3 filhas de Oxenair na visão. Gente, aguarda a autorização de pouso. Xenia 3-1-3, autorizado decolar, 140 graus, 1-2-1. Autorizado interceptar o ILS, o gol 1 no triplo 8. Autorizado ILS, reporte estabilizado 1888. Reporte análise da pista. Tô 5-4, chama em controle, Oxenair 6313. Chama 6313. Projecionamento 313, boa noite, Mata 1800, PS, Ria da El. É 313, contato radar, suba 360, Ria da El. Bom, Ria da El, 360, 6310. Localizador com a pista da vista, 1888. 888, chama a torre 1895. 118,95. Salvador, gol 1888, boa noite, sinal, baixado, checado, como número 2. Pronto. 882. Oceaner 6224, autorizado pouso no 40 graus, 129. E pouso, pista 120, Oceaner 6224. Salvador Azul 4980, posição 1, XX também. Azul 4908, autorizado, puxa o contato. Autorizado, 470, sem identificação, desça 2 mil pés, voe Duna, ajuste no 022. Mil Duna, obrigado, senhor. Puxa, né, 6224, no solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa noite, ajuste 6224. Autorizado pouso no 40 graus, 089. Gente, livre pouso, gol 1888. Sai da Puca, transição Caju, com curva esquerda após a decolagem, transponder 5075. Autorizado, Recife, nível 330, apertura 197. Decola, sai da Puca, transição. Caju, por mais que 0, 7, 5, o transporte é 3305, Oceaner 6224, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Cogino, Alfa, reportante da Juliette, Oceaner 6224. Salve, Salvador, boa noite, Oceaner 6224, Oceaner 6224, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, chamante Juliette, 6224. 1888 no solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. 188, Alfa Juliette portão 10. Alfa Juliette para 10. 224, atenta azul, atrás da inicial táxi, após o início do táxi também, 13A Juliette, portão 03. Gente, observando o início do táxi do azul, prossegue para o 03, 2, 6, 2, 3. Azul 4980 para o táxi, 104 a bordo, 3:30, ao pé na matriz. Cuidado táxi e a Índia, ponte para 102, 18, 195, que legal, 90, 22, confirmando 023, autonomia, 0230? É, 330, 3:30. Táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 895, boa noite. Aguarda, tanto, centro assim, chamado minuto. Salvador, o 4980, ponto de espera fica no zero. Autorizado a decolar, 140 graus, 119. Ele fala, azul 4980. Salvador, boa noite, o TAN 31978, sente a informação do Lupe. 3178, acende identificação, Luiz Luna, depa 2000 pés, ajuste no 022. Essa 2000 pés, manda na proa de Luna, o TAN 31978, ajuste 1021. 22. 1022, 31978. Sul Salvador, boa noite, Azul 4980, decolado na Puca, passando 1200. Aqui 980, contato radar, sinal 350 via Puca. 50 Puca, Azul 4980. Salvador, boa noite, 723. 723, boa noite, vou em direto pelo, desça 2000 pés, ajuste no 022. Pelo, confirma a altitude? 2000 pés. 2000 na boa de Salvador, no 723. Estabilizado no X-Ray, voo 970. 0 torre 1895. 1295, espera daqui a pouco. Pode ir, papo. Táxi 156, 4 horas, alterna Fortaleza. Copiado 156, bordo, autorizado táxi índio, Ponte Paradano 0, Torre 198, Sol 95, Ringão 0022, na 3305. Autorizado Ponte Espera, táxi da Ponte Espera, 22, Torre 295, na 3305. Firme. Sierra Kilo Índia, acione o código 5071. Fiz 178, tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 10 milhas. Ao subindo para 055, correndo no Nordeste. Fiz 178, copiou? Negativo, senhor, confirmo. Posição 10 horas, 9 a 10 milhas. Cruzando 4000 para o 055. 73178. Terra Quilo Índia, reporte caixa prego para descida. Estamos no Zulu, ele mantém a 050, depuração para o sequenciamento. Vou na proa 060, aguardando o último vetor para o localizador. 060 para o Serra, aguardando o último vetor. Para descer. Azul 4980, chame o Centro Recife, frequência 12685. Centro Recife 2685, 4980, uma boa noite. Nível 180 autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída da El, transição Coral, confirmando. Saída Coral apenas, com curva direita após decolagem. Responda 5110. Estamos autorizados para Porto Seguro, Golf 677, a Terra Ilha, depois voa direto Porto Seguro. Nível 180, decola da pista 10. Receptou a saída Coral com curva pela direita, aciona 5110, azul 2774. Falta puxa, viu? Samara para puxa. Traço do Salvador, uma boa noite. Azul 4959, tem instalação Zulu, pronto para a cópia ideal. Qual nível do seu estado? Tudo repetitivo, aqui na sua navegação 4-0. Gente, azul 4959, autorizado 160. Elge, sai da Coral com curva direita, após Coral direto, transponda 0260. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, 070 Alfa Juliette pro 02. Alfa Juliette pro 02, boa 970. Gente, voo e turno tá presente. Aquilo índio é pista no 7 seco. Ok, faz o atendimento, pode passar a forma 7. Aquilo índio é autorizado 2 mil pés. 2 mil pés, aqui no chão. Reduza para 2009. Reduzindo 200, número 1 ou número 2, senhor? Para o número 2. Tente. Fox 9. Solo Salvador, boa noite, Azul 001, César do Sul, do Fox 9. 972, Galeão, autorizado, via 99857, nível de voo 400, saída da El, Leda e Irume, com curva direita após decolagem, transponder 5106. São 3305, contato radar, sobre o 330 via PUC. Sobre o 330 via PUC. 3305. Controle 120.8, acena 5104. Estão autorizados para Guarulhos, 2360, rota com contato de voo pela 2010. Saída da El. Ótima, primeira curva à direita, controle 120.8, acionado 5104, no azul 001. Mano Rios, que o 972 tinha solicitado cópia. Copiou um pouquinho. São 3178, reduza para 1709. Reduzindo, senhor, para 1770, Autorizado. 3178, pode interceptar o lock, curva esquerda na 030. 030, 3178, qual o limite? Interceptar nessa prova. Gente, qual correspondente, só por curiosidade, você é aqui no limite? Água 40. Subir. 1723, reduza para 2009. 3178. A gente completa o final aliança, aguarde transferência. Guarda. Está aqui no índio estabilizado? Afirmativo. Torre 1995. 995, obrigado. 1723, sobre vetor, vai manter a presente proa até o localizador. Manter a proa até o lote 1723. Aqui, reduz a velocidade para 1809. 1809, 1723. Salvador, o azul 001, para o pushback de acionamento da norte. Azul 5001, autorizado, push contact. Autorizado, aí manda taxa, 001. Chama a torre 1985. 1985. Salvador, TAN 3178, tá no ILS, mantendo a mínima na aproximação. Confirme? TAN 3178 no ILS da 10, senhor. Gente, número 2, aguarda autorização de pouso. Aguardando. O Sea Kilo Índia cancela, vai para 197. Sea Kilo Índia, chame de base para final, pista 197. Ingressão na base, Sea Kilo Índia. Aquilo Índia, na base para a final. Livre pouso, pista 97, 130 graus, 11 nosso. Papapá, Serra Aquilo Índia. Índia. Torre 1895. Azul 4959, autorizado, push contra. Solo Salvador, o azul 5001 para o táxi que alterna Ribeirão Preto, 4:35. Autonomia, 78 a bordo. Azul 5001, autorizado táxi Índia, ponte para da 10 torre, 18, principal 95, engano 0022. Autorizado em frente até a Índia, mandato pronto, 802, passo 1022, o azul 5001. 4, autorizado 180 graus, backtrack, chame liberando. Liberando. Sete dois três, chame a torre 1985. Sete dois três. Boa noite, bom 723, sinal estabilizado. Passando do, né? Gente, aguarda autorização de pouso. Guarda. Gente, frequência livre, estacionar. zero da 10. 59 para ataque. Com o POB de 47, autonomia de 4 horas, já Fernando Salvador. Autorizado táxi Índia, ponte espera do 10, torre 1 no 8, 95, legal 9022, azul 4959. Gente, até o ponto de espera, a 2295, o azul 4959. Sinais estabilizados, baixando da bom, 723. Confirme. Final, 723. Livre pouso, 150 graus, 119. Exato, pouso 723. Romeu para pushback acionamento. Salvador Azul 2774 para push acionamento, parte 3, posição 3, Romeu. Azul 2774, autorizado push contato. Autorizado, chama para o tanque. Salva Azul, boa noite, Federal 9973 com Azulu, autorização 360 com FINS. Federal 9973 autorizado com FINS via PZU 21, nível 360, sai da Rabon, eleva curva direita, transponda 5114. FINS 360, nossa Azulu 21, perfil da Rabon, eleva decolada 10, curva direita. 1-4, transponder, federal 9973. Para o pushback, acionamento. Tá. Federal 9973, qual a posição que se pode? Tá na 5 Lima, parte 3. É 3 Lima, é isso? Posição 5 Lima, pátio 3. Sede o azul 2774, qual a posição que se pode? Azul 2774, a 3, Romeu. Gente, Federal 9973, Squadron Nick Solo, após passagem ATR da Azul, na retaguarda, autorizado push, porta. Squadron Nick Solo, após a passagem da ATR, vai ser o Federal, vamos para a passagem. Só confirmando para o 3178, alguém de 08? No 723, Alfa, Juliette, portão 04. Salve, boa noite, bom, 723, boa noite, curso. Estou no 723, autorizado táxi, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 4, no 723. Salvador, do Rio 5972, informação Zulu, autorização Galhão. Negativo aí, né, 400. Só um minuto, Cobra, prepara a saída da EL, transição Irume. Hoje, saída da EL, Leda, Irume, isso, 972. Da EL, Leda, Irume, Rio 5974. Salvador, é o Rio 5974. 5974, número 2, cópia, saída da EL, transição Motman, tá aguardando. Azul 5001, autorizado decolar, 140 graus, 119. Decolagem especial do 5001. Espera dar 102 e 198, 95, negar 10, 22, 22, 74. Até o ponto, espera 10, contra 1895, 1022, do azul 2774. Nossa, 2, protocolo. Escolar 72, Galeão, autorizado via P9857, nível de voo 400, saída da EL, Leda, Irume, com curva direita após decolagem, transponder 5106. É, eu vi. P9857. É negativo aí, nada, pô. Índia, quase coordenação o Wilson com 972, a rota que eu possuo aqui é exatamente essa, para 9057, guarda a coordenação. Segundo plano de voo aqui é o 5-0. Foi esse 5-0. É o 5-0, vou confirmar em retorno o Wilson 972. Eu falo para o valeu, o Wilson. Solo, Salvador, boa noite, eu chamei a 224. Salvador 224, guarda, cópia, saída PUC do pessoal Carlos. Gente, pode virar a coordenada de 190, por favor. Certo, era coordenado. Obrigado. Tá de 4, outro cópia. Prossiga para o Rio Sonal 74. Rio Sonal 74, Guarulhos, autorizado via Pesolono 0, nível 340, saída da EL, transição ótima, com curva direita após a decolagem. Transponder 5193. Autorizado 340 para Guarulhos, via Pesolono 0, saída da EL, transição ótima, curva na direita após a decolagem. O 1-3 é o transporte. Correto, acorda puxa. Isso não tá de boa noite, contato radar, subou 360, direto Lisa. Direto Lisa, 360, 500. Aí da boca, transição Caju, nível 190, com curva à esquerda após a decolagem. Aciona 5107. Aracaju 190, Pucacaju, curva esquerda, 5107, 6224. 024, modifica a saída para a cone, mantendo curva esquerda após a decolagem. É porta pronto, pushback. Confirma a saída? Saída cone. Copiou, saída Conde com curva esquerda. Saída Conde com curva esquerda, 62247. Autoriza o azul 2774 alinhar. Só um instantinho. Azul 4959, decola os 34, chama o controle 120 decimal 8. Colo 208, 4959. Seu Fernando, Guarulhos. 9973, autorizando táxi via Índia, ponte para 90 torre, 18, 195, legal 0022, copiando para o B novamente. 03 ao PLB. 4590. Contato radar, suba nível 160, direto coral. 160, direto coral, 495 base. Motor Salvador, boa noite, bom 868, Nação Juru. 868, voz 1, desça 2.000 pés, ajuste no 022. Desce 2.000, voa Duna, 1.022, ou 1.8, 1.8. Salvador, boa noite, 2.2, da última, né? Dessa 2.002, estação Voiduna, dessa 2.003, ajuste no 022. 2.774, autorizado a decolar, mantendo o pro até 2.000 pés. Vento 1.50 graus, 1.1 nosso. Autorizado a decolar, mantendo o pro até 2.000 pés, azul 2.774. 5-0, Vitória, já direto Charles Papaoshi, direto Ada, direto Golf Índia, Golf Serra Oscar. Saída da El, transição Bidev com curva direita, após da colagem, transponda 5106. Autorizado 4-0 da Leão, da Paula Cicinizer, com curva direita, seguida Bidev, 0 Delta, Delta Tango Romeo, Charlie Papa Oscar, Alfa Delta Alfa, Golf Ninja Golf Terra Oscar. 5106 Transponder, 9208 Controller, 5972. Confirmando saída da L, transição BDF com curva direita, reporta ponto push, esse com 972. Para o push da detonamento, faixa carga do 5972. 5972 autorizado, push portátil. Autorizado, meu portátil. Tomador Gol, 1134, informação do Lúcio, para aí. 1134, boa noite. Aguarda a coordenação. Aguarda o 34. Sol Salvador, boa noite. É o gol 9407, tem a informação do Lu, na posição 6. Autorização para o galeão. 74, contato radar, suba nível 180. Subindo a nível 180, azul 2774. Saída da L, transição. Saída da L, Leda, Irume, com curva direita, volta de decolagem, transponder 5122. Gol 9407, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição linda, depois Irume, nas contas 1122. Controle? 1208, reporta push, gol 9407. Então, controle 208, reportado com esse estacionamento, gol 9407. Gol 1-7. E o ciclone 74, a número 2 no setor, aguarde. 251. Recife 1251-00. Obrigado, boa noite. O 1134, pronto, copo? Autorizado, Maceió, via Brasil 17, hora água após direto, nível de voo 350, sai da PUCA, transição Caju, com curva à esquerda, transponda 5197. Autorizado 350 para Maceió, Ampere, Zulu 17, hora água, depois direto, PUCA Caju é a saída, curva à esquerda, 5197, transponda gol 1134. Sai da PUCA. Sol 9973, mantenha a proa até 2 mil pés a fazer colagem, autorizado decolar. 1140 graus, 119. Livre de decolagem, 9973, mantenha a proa até 2 mil, conforme saída. Coordena a equipe de solo assim que a companhia retaguarda iniciar o táxi, autorizado puxa para o táxi. Sideral 9973, decola os 42, chame o controle em 120, decimal 8. 208-9973, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Sideral 9973, cruza 1600 pés. Sideral 9973, contato radar, suba nível 360, direto LF. 360, direto LF, 9973. 972 segue ainda para o ponto de espera, ondulador 8895, ajuste meio 22. Após a decolagem, inicialmente no perfil da saída da EMA, tem pro até 2.000 ou 3 milhas e direto Leda, aguardando a proa mais para frente. Após a decolagem, mantém a proa até 2.000, depois direto Leda, 5.972. Altax autorizado, Índia, ponto de espera, torre 18952, 5972. Claro, um abraço. 150, tem um tráfego saindo no 160 e após reporte para prosseguir a descida. Lima, Quilo Zulu, foi na proa de Mari, um forte ideal de descida. Boa noite, Rio 5972, ponto de espera, próximo Índia, pronto. Rio 5972, autorizado decolar, 140 graus, 119. Autorizado alinhar e decolar, pressão no zero, Rio 5972. Salvador Passarendo 2224, boa noite. 2224, boa noite, prossegue sob deterioração na proa 060, limitado a radial 280 de Salvador. Esquerda, proa 060, limitado pela radial 280 de Salvador, para descida. Isso para 050, passareiro. 0505, Del Zulu. Estou ligando 868, autorizado aqui, senhor. 868, chame a torre 118, decimal 95. 385, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 4107. Azul 4107, a sua identificação autorizado via Mari, desça para o 060. Via Mari, desça 060, Azul 4107. 4107, reduza para 2509. Cinco 972, decola os 46, chama o controle em 120 decimal. 308, obrigado, boa noite. Controle Salvador, bom dia, boa noite, Rio 9, 5972. Rio 5972, contato radar, suba ao 400, direto Leda. 400, direto Leda, 5972. Estacionamento no 2 Gol, no 1, no 3 4. Copiado número 2, correção. Portão 2, aguarde para o pushback estacionamento aproximadamente 3 minutos, Gol número 3 4. Sim, aguarda, aguarda o pushback estacionamento, Gol no 1, no 3 4. Gol 0-3-2, não é bem. Serra Novembro Egito, da Presidente Voiduna. Presidente Duna. Serra Novembro Egito, copiou? Ativo, desce para 2 mil pés, reporte no localizador, ajuste no 022. Era 2 mil, no 022, para no localizador, vai pedir. Copiado Rio 5974, ataque aprovado via parte 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera da pistão no 0, ajuste no 022. No ponto de espera, quando pronto, chame torre Rio no noite, decimal 95, Rio 5974, tenha um bom voo. Voo 1134 em coordenação com a equipe de solo. Foi autorizado passar a retaguarda um Boeing da Rio em direção ao ponto de espera da pista no zero. Assim que o mesmo libere o pátio principal via Índia, se tem livre pushback acionamento no portão 2, chame pronto para o táxi. Voo 1134. Em coordenação, ponto Rio, livre pushback acionamento no ataque. Voo 1134. Então 3600, reduza para 2509, desça inicialmente para o nível 100.